A grande música da Baba do Cururu. Vamos embora, começou. Salve pessoal, bem-vindo a mais um Gavestática, aqui no nosso episódio 19. A gente vai falar sobre coisas que fazemos no carnaval, ou coisas que não deveríamos estar fazendo no carnaval, né? Eu sou o Aiken, aqui de volta conosco a Vivi. Oi. Flyfish. Oi, fala. E o único cara de nós aqui que saiu e fez alguma coisa decente no carnaval, né? O cara. Fábio. É, rapaz, eu tô cercado por freaks hoje. Você é um traidor do movimento. Então, é isso aí. Hoje a gente vai falar sobre bizarrice de carnaval, né, cara? Fábio, já que você é a pessoa normal aqui de hoje, certo, conta aí pra gente, o que uma pessoa normal faz no carnaval? Uma pessoa normal, vamos ver. Uma pessoa normal. Foi se lembrar desses tempos, né? Uma pessoa normal, com certeza, não vai pra Salvador. Nem escuta Xé. Olha, já começou. Nossa. Discriminação. Comecei e vou discriminar até o final desse programa. E você não invente de colocar axé por baixo da minha Opa, voz. Opa, sobe a música. Só vai dar Rebolation. Uau, pelo amor de Deus, mano. Rebolation é um estilo, cara? Eu pensei que era uma música. Não é nem uma música, nem um estilo. Eu acho que isso é uma punição divina pelo nosso pecado. O grupo que canta Rebolation chama Parangolé. Da onde saiu esse nome Parangolé, cara? De qual círculo do inferno, né, cara? Então, o que, é que os senhores fizeram aí nesse último carnaval aí? Começando por mim, atualizei os filmes que eu tava querendo assistir e não tinha tempo ainda, cara. Assisti um monte de filme desses de Oscar tudinho aí. E o Ike? Eu? Então, eu além de... Eu saí umas duas vezes pra ir na cidade aqui do lado, sacou? Rever um pessoal que eu não via há muito tempo. E, cara, eu li livro igual um maníaco. Eu devo ter lido, assim, uns 3 livros, só na semana de carnaval, cara. Caralho, 3 livros, cara? Tipo, onde estão... Aquele livro de criança lá, tipo, do Onde Vivem os Monstros, né? Ah, mas aí, o Aiken falou aí dos livros, cara. Eu olhei aqui no histórico, tá falando lá com o... Teve um dia aqui que eu falei com ele, ele escreveu assim, daqui a pouco, eu e o Bundas vamos curtir o carnaval. Piranhadas, ula-ula. É, pra quem não sabe, Bundas é o... Ai, quem pronto. Pois é, né, cara? Cada um com seu passado sombrio. Ah, cara, eu acho que ele vai ficar puto se você falar isso... É, porque ele tá namorando, né? É, porque ele fugiu da namorada dele pra ir pra carnaval. Delete. Deixa pra lá. Delete não, vou deixar no meu arquivo aqui, quando eu precisar, usarei. O arquivo do mal, né? Arquivo do mal vai ficar aqui. Mas então, foi no dia que a gente foi pra Laje. A gente, na verdade, foi zoar com o pessoal, né? Porque a gente chegou lá, tava o pessoal, os blocos saindo, não sei o que lá, a gente foi pro beco lá, pra casa de um colega nosso, ficar vendo clipe de rock e... Falando besteira um com o outro. Cara, que deprimente isso. É. De fato, né? Não, cara, foi divertido. Foi divertido jogar um dominozinho, né, cara? Não, cara, porra, os moleques lá, o pessoal que bebe do grupo, matou uma garrafa de Black Label e uma de vodka. E a gente ficou lá ouvindo rock and roll e zoando pra caramba, cara. A gente só não ficou no meio da muvuca do povão lá ouvindo axé lá fora. É, eu acho que o axé é mais deprimente. E você, Vi, o que é que você fez nesse carnaval? Eu exerci o ofício de tia. Meus sobrinhos de 4 e 1 ano e meio vieram pra cá. E os pais foram lá pro carnaval, né? Deixaram os pivetes com você. Não. Você vê que temos 3 pessoas com carnaval deprimente, né? Cadê o Fábio? Fale o que você fez. Como nos últimos 14 anos eu fui pra Recife, Olinda, né? Ah, cara, já é ritual, ele nem vai porque quer. É, já é ritual, porra. Eu adoro aquilo ali, cara. Não dá pra... Passar um ano sem ir. Ah, o Rafael, ele disse que alguém tinha que falar do frevo pernambucano. Liga aí, então, se você que sabe de alguma coisa. Mas o que é que ele quer saber, nosso amigo Rafael? Ah, ele disse que alguém tinha que falar do frevo pernambucano. Tinha que mencionar, pelo menos. É, tá aí mencionado. Vamos mudar de Mencionamos. Missão cumprida. Não, cara, eu gosto do frevo. Acho que é uma música animada. Prefiro frevo às marchinhas. Eu acho marchinha de carnaval muito chato. O que eu acho mais legal no frevo são os metais, né? Eu acho muito bonito. Né? Tá, mas você dançou com a sombrinha na mão? Puta merda, que estereótipo a mil, tá ligado? Não, frevo porque é... o frevo, na verdade, existe esse tipo de frevo, mas também existe o frevo de bloco, que é uma parada que é o pessoal mais antigo que canta, né? Existem algumas vertentes do frevo mas aí. O que eu conheço é só da sombrinha. Só da sombrinha, né? Que o cara dança freneticamente lá. É. Mas vocês não sabem, mas em Olinda tem um bloco de cunho nerd. Não é? É o quê? Aquele carro alegórico lá do Darth Vader, lá, como sabe? Já vi isso na internet uma vez. É um bloco chamado Enquanto Isso na Sala da Justiça. Cara! Eu vou mandar aqui umas fotos desse ano pra vocês. Bota aí no post. A galera de Batman. São umas fantasias muito legais, pessoal. essa mulher é um homem. Esse peitão é silicone. Não adianta, não vai me enganar, porque tem uma coisa que não se esconde. Assim, eu acho injusto falar mal das marchinhas de carnaval, que apesar de eu não gostar de carnaval, acho as marchinhas maneiras. Não, sabe? É maneiro, cara, mas... Velho, as marchinhas que eu ouvi esse ano foram... Tipo, pra começar, tava o pessoal, assim, lá na pracinha, numa hora, né? Conversando com o outro e tal, de repente chega, maluco, um sujeito chapado, mas assim, de não mal conseguir ficar em pé, sabe? Cantando algo semelhante a... Pisa na barata, que eu tô com medo dela. Pisa na barata, que eu tô... E, cara, em loop isso, sacou? Em loop, sem parar. Ele deve ter ficado uns 15 minutos perto da gente, cara. Pô, não filmou não pra botar lá no YouTube? Eu vi que tem muita gente filmando gente bêbada, botando lá no canal. Eu vi um monte, tem uma velha, não é uma velha, cara, uma mulher de idade dançando sozinha, assim, cara, que filmaram, colocaram tudo. É, segundo, tem a teoria do Cabral de que só é carnaval depois que você vê um cara bêbado dançando sozinho. Aí você pode assegurar que é carnaval. É o termômetro, né? Ninguém aqui vai em baile de carnaval, essas coisas de clube? Baile. Eu já fui em prévias de carnaval em porra, Recife. Prévia? Você vai antes? É, o carnaval lá começa em dezembro, pô. É, começa cara. Em dezembro e termina em novembro do próximo ano, né, cara? Não, pô, termina em em maio, porque junho tem São João. Não, São João é uma pausa, cara. É a pausa pra descansar, né, cara? A única vez que eu fui num baile de carnaval foi quando eu era criança, eu tinha 7 anos. Foi a única vez que eu fui. Ah, de colégio. Então. Não, baile de carnaval mesmo, de clube. Foi a única vez que eu fui. Depois eu nunca mais fui. É, esses bailes de clube estão voltando agora mais. Aqui né? Sempre teve. Aqui cidade do interior sempre tem. O povo vai pra onde? Vai pra praia? Vai pra poça da chuva? Não, tá chovendo muito. Tem muita gente que vai fazer, aproveita o carnaval pra descansar, vai pros hotéis fazenda. Vai jogar RPG durante o fim de semana inteiro, né, cara? É a minha rotina de carnaval do ano passado que foi tensa, cara. A gente começou a jogar RPG na sexta, foi parar no domingo. E assim, só eu e mais dois amigos meus. E isso, maluco, a gente tomou 14 litros de Coca-Cola, sem parar, só nós três. Ah, assim. Foi aquela foto lá? Foi, mas... cara. Pô, bota aí no post essa daí também, velho. Pode crer, é. Isso, tipo, só nesses dias que a gente tava jogando RPG. Depois, quando a gente foi mesmo pro carnaval ver gente de verdade, cara... Gente de verdade, cara. RPGista não é gente de verdade. Cara, tá na boa. É fake. Três barbudos dentro de uma casa, sozinhos, você não tá vendo gente de verdade, cara. Você tá vendo cara. Vestígio de algo que já foi, gente. A sobra da dignidade. Não, e outra, né, cara. Aí a gente, tipo, a gente ainda até dormiu lá na casa desse amigo meu. Tipo, dormiu eu no quarto dele, sacou? O outro amigo meu num colchão, assim, pelo chão. E esse amigo meu mesmo dormiu na... Dono da casa dormiu no quarto da irmã dele. Aí de manhã, tipo, do nada chega a mãe dele lá. Meus barbudos. Diga-se passagem, a mãe dele que odeia RPG, cara. Ah, é demônio. É. Aí chega ela lá, velho. Só acorda ele com aquela cara de sério e pergunta... Quem é aquele barbudo dormindo na sua cama? Caraca, velho. Mamãe, carnaval. Velho, a gente nunca chegou tão próximo da morte igual naquele carnaval. Que o Ferdinando... Ah, era na casa do Ferdinando, diga-se. Mas era ele que a mãe queria lascar ele. É. Ferdinando tem que participar de um Gavestática aí, né? Com certeza. Tá virando uma lenda, ele precisa ter voz também, cara. Cara, o dia que a gente for conversar sobre bizarrice acontecida em partida de RPG, ele tem que estar presente, cara. Lendas lendárias. É, velho. Ele é o Will. A gente podia dedicar uma sessão do podcast pra falar só mal de Yasha Music. Fala mal, cara. eu gostava de Yasha quando era criança. Eu gostava. De Altian não, era geração. É, mas você devia ter 9 ou 10 anos, talvez. Então, mas é o momento, pô. Quando você tem gosta. Algum discernimento. É, né? Eu ainda não tinha discernimento, pô. Mas eu gostava lá. Eu acho que eu por pouco não comprei, cara, o CD não. Na época. Caraca. Mané. É, me livrei. Minha irmã já chegou um próximo bizarrice desse. Cara, tipo. No meu aniversário de 15 anos, eu ganhei um CD, chamava, acho que, Axé Bahia. Joguei fora. Tenho medo de você. Pô, mas tem uma música, velho, que eu sabia de cor na época, que eu cantava, e não sabia o significado de quase nada da música, tá ligado? Que eu falei até com o Fábio. Não sei se alguém aqui é da época do Ralo Pinto, cara. Não. Alguém lembra dessa Nossa, música? Nossa, que é isso, Isso aí é cara. Coisa do Nordeste. Vocês não lembram do Ralo Pinto? Do Ralo Pinto? Em Ralo Pinto? Cara... Mas é o que tá, né? Eu errava o pinto primeiro que eu achava que era... pinto era o filhote da galinha, cara. Eu achava que era isso. Olha ele achando que era uma versão do meu pintinho amarelinho. É, né? Você é muito inocente, né, cara? Não, e o pior, cara. A letra dessa música todinha, cara. A letra dessa música todinha é só posições sexuais, tá ligado? Nossa. E é tudo isso, pô. Coqueirinho. Por que você vai achar que coqueirinho é o quê, pô? Coqueirinho até hoje, velho. Eu ainda sou inocente hoje. Eu não sabia o que era um coqueirinho, velho. Mas tem um vídeo aí que a gente vai colocar. Eu mandei pro Fábio já até. Que tem a galera encenando essa música. E onde é uma mulher, cara. Pseudo mulher. E um gordão, cara. Gigante, o cara. Um hipopótamo. Encenando essa música. Tem o coqueirinho, o ralo pinto e muitos outros hits aí pra vocês verem como é que se faz, cara. De 92, caraca. Isso, pô. Ah, e tem uma amiga minha também, que ela era da época dessa música aí, né, da minha faculdade. Ela veio falando que ela dançava também, não sabia, né? Aí quando falava, olha o boquete, ela fazia um biquinho com a boquinha, tá ligado? Achando que era uma boca pequena. E ficava dando beijinho, tá ligado? Assim, velho. Ai, cara. Por favor, não cite o nome. Ou cite, né? Dependendo de quanto você ainda gosta ou não dessa pessoa. É. Vai ficar no arquivo da maldade, cara. É, eu conheço essa pessoa. Se você que fazia o biquinho está ouvindo esse programa, saiba que nós temos material para te chantagear de agora em diante. Difamar, te chantagear. Até a morte. Mas que música, eu ainda acho que o rei das marchinhas de carnaval é Babal do Pandeiro. Ai, lá vem. Agora a parte 10, grande sucesso, Babal do Pandeiro, a minha bicicleta. A minha bicicleta corre menos do que um carro, e um carro corre mais que a minha bicicleta. Mas ela tem uma diferença, que ela corre mais do que anda de pé. Ele ainda não conseguiu o espaço dele, mas ele tá aí lutando. E o diferencial do Babal do Pandeiro é que ele não se limita em marchinhas de carnaval. Ele tem marchinhas de São João também. Ele tá querendo inovar, cara. Mas marchinhas de São João? É, cara. Tem lá, bota a cabra pra berrar na fogueira de São João. Bebebé. E muitos sucessos aí, cara. Golada da Chupada do Magão. Nossa. Cavaleiros da Taba Redonda. Taba Redonda. É, caçaco com a Coca-Cola no saco. Só coisa... de altíssima qualidade, pô. E ele consegue... Se você botar uma criança... botar alguém pra cantar, a pessoa não consegue cantar assim, sem rimar alguma coisa. Em algum momento a pessoa vai rimar, né? Ele consegue driblar todas as rimas, né? E tá todo ritmo, tá ligado, velho? Mas ele... botar uns vídeos aí que... cada vez que conhecer aí, que eu acho que ele merece essa divulgação aqui, gratuita. Não é patrocinado pelo Babal. Babal tá aí, Babal é o rei. Cada vez que ele canta fora do ritmo de um jeito diferente, né? É. Não, e as profundidades das letras também são muito foda, cara. Você está vendo o caçaco com a Coca-Cola no saco? Você tá vendo aquele caçaco com a Coca-Cola no saco? Ele tá em pés parecido macaco. Isso é poesia, velho. É, pô. Não, mas... não, tem uma outra que eu acho genial, porque é assim, baracho, seu pai morreu. Quem é que vai te dar de comer agora, tá ligado? Que rima, espetacular. Essa galera que consegue alavancar um hit no carnaval tá crente que vai ter um sucesso da porra na vida, né, velho? Quem é que vai lembrar do Rebolation no próximo carnaval? Já era, só já. Babal que tá aí sempre, firme e forte. É, né? Porque Babal. Ele não tem só um sucesso, tá ligado? Ele tá sempre querendo se inovar. Ele não é da... ele nunca se acomoda, cara. Ele é uma inspiração. Os grandes artistas, cara, nunca saem de folga, não. Babal tá sempre muita aí. Coca-Cola neste carnaval. E vou dançar dentro do municipal. Siga outra vez. Carnaval vem, chefe. Vai tremer a terra. Vocês sabiam que eu já fui músico em carnaval? Já? É. Ai, sério, do Pinto da Madrugada, né? Fala a verdade. Pô, tem um Pinto da Madrugada em Maceió. É, então, é desse mesmo que eu tô falando? É. Meu irmão já foi pro Pinto. Onde você vai? Ah, vou pro Pinto. Vou pular no Pinto. Vou pular no Pinto. Mané! Já foi de sacanagem mesmo. Aonde você foi? Onde é que você tocou no carnaval, Fábio? Ah, sim, então. Eu ainda participo de um grupo de maracatu aqui no Rio, né? Mas eu tocava em Recife também. Aí no carnaval a gente saía tocando. É, maracatu, é decente. Pô, é. Pensei que era uma coisa constrangedora, maracatu é. Tem dignidade. Com dignidade. E, pô, cara, você... Por exemplo, lá no carnaval de Recife, você vê um desfile das nações de maracatu, cara... Rapaz, às vezes dá vontade de chorar, bicho, porque é muito bonito. Mas é, cara. O batuque lá, o cara com lencinho, né, velho? Mas é emocionante, cara. Aquele pessoal da comunidade mesmo, tá ligado? O ritmo é um ritmo de guerra, pressão, guerra, né? Guerra, né? garçom. É foda, velho, que eu até eu ainda tentei, velho, voltar. Eu fiquei bastante tempo sem ir pra carnaval. Aí, acho que 3 anos atrás, eu fui, né? Fui pra Barra de São Miguel, que é daqui das redondezas, é um dos points que a galera vai, tá ligado? Então, agora a gente vai ter a oportunidade de falar mal desse carnaval. É, teremos. Meu irmão, velho, é lotado de gente, muito pivete, tá ligado? Tu olhava assim, cara, na minha época eu tinha 12 anos, eu brincava de boneco, cara. Cara, o carnaval da Barra de São Miguel é uma coisa horrível. Como você disse, só tem pirraia. Pirraia. E assim, todas as casas ao redor da sua, é cada um com um som diferente e um pior que o outro. Peraí, mas só fazendo parênteses, eu tenho que discordar em parte disso, porque foi justamente num carnaval desse... Você conheceu o Babau. Que eu conheci Babau. Então... Cara, isso não é lucro, velho. Não é mesmo. Isso tá contando a seu favor, né? As águas vão rolar. Já que a gente falou mal, né? Já falou de coisas ruins, a gente pode falar de coisas de qualidade agora, né? Que é o, sei lá... Aí, procurei. Aí faz aquele silêncio. Então, eu queria falar de si e da escola de samba, que é a parte, assim, mais... eu não digo, assim, de respeito, porque ainda tem muita futilidade, né, pô? Mas eu acho que é a parte, assim, mais... Eu acho, né, que é a parte mais glamurosa, na verdade. Primeiro, alguém se liga em escola de samba? Alguém tem uma escola de samba favorita? Não. É óbvio que não. Vi? Ô! Olá, Mangueira! Ô, Mangueira! A Mangueira entrando! Opa! Olha o cara, rapaz, você tá querendo inchar o arquivo negro, cara, né, cara? Você tá vendo, o Ivozinho tá mais participando, eu tô começando a ficar desse jeito esquisito, velho. Vou parar com isso. E que chamar o Ivozinho pra ele retomar o posto dele, cara. Cara, já fui uma vez num desfile desse. Ué? Foi? No Rio? Pô, peraí, você tá um nível acima da gente. Então, explica peraí essa história. Mas foi aquele desfile das campeãs, tá você ligado? Você foi no Rio? É, no Rio. Pô, legal. Que é mais barato o ingresso e tal. E quanto é o ingresso? Nunca soube. Pra você ir nos dias de carnaval, domingo e segunda, rapaz, é uns 300 conto, eu acho. 200 conto. É caro, menino, não é barato. Nossa, rola carteirinha estudante, essas coisas? Eu acho que não. Mas assim, tem preços variados, né? Eu não sei dizer qual é o preço mais baixo. Mais barato, mas é nessa faixa. É, assim. E pra você desfilar nas escolas de samba lá, que você tem que pagar a sua fantasia. Tem aquela galera lá mesmo que participa lá do povão, que fica lá, os mais insignificantes, que botam a fantasia e fica no chão lá, dando tchauzinho pra câmera. Esse povo daí, eles... Mais insignificante. Eles pagam pela... eles pagam a fantasia, né? Fantasia caríssima. Isso, celebridades não pagam. Participa lá. Tem gente, cara, que deixa ele comer, sabia? Deixa ele ficar... É, passa na TV ainda falando... Com orgulho. Não, eu tô comendo menos, que é pra poder pagar minha fantasia no carnaval. O que vocês acham disso? Cara, assim? Eu acho que tinha que morrer de fome uma pessoa dessa. Tá indo no caminho certo, continue assim. Não, e o pior, meu, o cara tira da boca dos filhos pra poder pagar a fantasia no carnaval. Mas é, eu acredito que a maioria do pessoal aqui, do povão mesmo, eu acho que é o pessoal mais pobre, né, cara? Porque assim, a maioria dessas escolas de samba são de comunidades mais carentes. É isso. Pessoal de favela, pessoal do morro, é o pessoal periferia, é o pessoal mais carente. E, tipo, o pessoal fica trabalhando horas e horas. Fica tipo, ah, não, porque tá chegando o carnaval, as coisas estão atrasadas, vamos trabalhar até... Vamos virar a noite, sabe? Pô. Eu só acho assim, eu acho, cara, que eles meio que... Tudo bem que a gente não pode discutir o sonho de ninguém, né? Se o cara tem o sonho da vida dele é desfilar nessas escolas, beleza. Cada um tem seu sonho. É, beleza. Ele tem um sonho muito medíocre, mas tudo bem. É, mas beleza. É o sonho dele. A gente não pode falar nada. Calma, rapaz. Cuidado com os extremismos. Extremismo aqui só com o Carnaval de Salvador. Só com a Xé, né, cara? Fora isso, você tem que ter cuidado. O Fábio quer que a gente guarde todo o ódio pro Carnaval de Salvador, né, cara? Eu tô querendo diluir aqui pra ver se a coisa não fica muito agressiva, mas pelo jeito... Agora, eu acho assim, que a galera joga, essa galera das escolas de samba mesmo, os cabeças, eu acho que eles jogam muito com o sentimentalismo lá pra lascar esse povo, velho. Porque os caras chegam assim, não, fala como se fosse um sonho mesmo e tudo, e... Na verdade, quem tá se lascando mais ali é o pessoal ali de baixo mesmo, né, o cara? Discurso é ter que dar o sangue pela comunidade. Isso aí. É bem isso mesmo que a Vi falou agora. Fala assim como se o cara fosse, tivesse ajudando numa causa, mas na verdade, cara, os caras só estão fazendo, tá ligado? Ali baixo. Eu tenho um pouco de pena em relação a isso, porque o povo não vai conseguir enxergar. Nunca. É, cara, por exemplo, tem uma parada que eu acho chata, a bateria. Os caras lá ensaiam o ano todinho, aí, sei lá, chega um gringo uma semana antes... paga, dá uma carteirada lá e fica lá tocando tudo errado, né, no meio da bateria. Eu acho isso muito chato, cara. E dá pra fazer isso? Não sabia não, velho. Dá. Sim. Na bateria a galera entra também? Não sabia não. Agora você falou de bateria, uma coisa que eu achei escrota antes do carnaval, tava vendo lá o desfile. Tem aquela cantora, cara, que fala toda rouca, Elza... Elza Soares. Ela foi rainha na bateria, não foi? Foi, eu acho que foi. Isso mesmo. O que eu achei escroto, velho. Eu acho o seguinte, se você quer, se você é artista e tudo e quer ser rainha da bateria, quer participar dessas coisas assim mais hardcore, velho, participe com dignidade, velho. A mulher foi participar lá, ela tava com preguiça de andar. Ela foi em cima de um carrinho e o povo empurrando ela. Não é que ela tem preguiça de andar, cara. Ela é velha pra cacete. É, não, não, mas é isso que eu tô falando, cara. Não participe, eu acho que não é assim que... Pô, ela ficou no carrinho, ficava três caras empurrando ela, tá ligado? Eu faço como a Dercy Gonçalves, né? Saudosa Dercy. Quando desfilou no carnaval, foi em cima do carro alegórico com os peitos de fora. Aquelas berinjelas, os peitos, cada peito caindo. Assim. Aquelas paradas lá varrendo a avenida atrás dela. Né? Cara, era do naipe, que eu acho que se ela pulasse, aquilo batia na cara, ela era nocauteada. Cara, mas a Dercy eu dou valor, velho. Eu dou valor, assim, né? Não, não que eu admire ela, mas eu dou valor. Pô, ela fez o dela ali, tá ligado? É diferente da pessoa ser rainha da bateria. A rainha da bateria, eu acho que... Eu tô falando aqui como se fosse mal entendido, né, velho? É foda. Mas assim, mas eu acho que a rainha da bateria tem que ser ali a mulher que vai chamando a galera, tá ligado? E, pô, se o Theoden fosse atacar Minas Tirith de cadeira de rodas, tá ligado, velho? Caraca! Vamos lá, vamos lá! E os cavalos vai tudo e ele fica atrás. Unidos, tá de Rohan, né, cara? Pô, isso devia ser foda, né, velho? É, aqui, de volta conosco, a Vivi. Oi. Flyfish. Alá, alá, uou. Não, deixa pra lá. Que horrível. Vou deletar, vou deletar. Deu medo isso aí. Rebolation, show. Vocês tirando onda do molequinho pequeno, vocês são foda, cara. Só tem gente ruim nessa família sua, velho. Japonês não presta, mano. Não presta. Porque presta, sim, presta. Né? Deixa pra lá. Japonês não presta, Diego. Vou botar minha mãe pra ouvir isso. Ai, pô, eu caí na minha própria criação, velho. Eu tenho material também pra te chantagear agora. Criação do arquivo da maldade, eu tô sendo vítima dele agora. Agora, que o legal é que eu falo merda que tá sendo chantageado é o Flyfish, né, cara? Soteropolitano, né? Hã? Salvador. É. Soteropolitano. Como é que é? Soteropolitano, que nasce em Salvador. Sério? É. É. Você que era Cristo, cara. Calma. Que piadinha ruim. Meio, essa foi muito ruim. Ah, mas você vai rir na edição. Você vai chorar de rir na edição. Ah, sei, né, cara? Já tô te provendo a gargalhada agora, né? É, valeu. Soteropolitano, que nasce em Salvador. Sério? É. É. Você que era Cristo, cara. Ai, cara. O ano inteiro ela ficou guardando dinheiro. Nossa, a gente falava assim, ah, vamos sair, vamos tomar um lanche, não sei o quê. Ah, não, não tem dinheiro. Pô, mas você não tem dinheiro por quê? Ai, eu tô guardando dinheiro pra pagar meu abadá. Tô fazendo investimento da minha vida, né, velho? Isso é uma existência miserável. Não, cara, eu fiquei triste agora. Cara, no carnaval também tem isso aí, né? Distribuição de camisinha. E depois do carnaval, lá pra outubro, novembro, tem uma explosão demográfica. Isso é de outubro, é. Será que eu sou fruto do carnaval, olha? É, eu sou de novembro. Filho do carnaval. Eu até lembrei de um colega meu aí em Maceió, que ele tava num Maceió Fest desse da vida aí e estourou uma briga do lado dele, sei lá. Maceió Fest é o carnaval fora de época daqui. Quer dizer, nem não sei existe se tem mais. Graças a não Deus. Existe não, né? É. Ele tava perto do policial e levou uma cacetada nas costas. No outro dia chegou na escola. O que foi que ele fez pra levar essa cacetada? Não, uma briga estourou perto dele. O policial, quem é que é? Tu mesmo, pai. É, aí ele tava perto e levou uma porrada nas costas, assim. Aí chegou no outro dia mostrando lá aquele risco nas costas. É, assim. Mostrando assim, olha que divertido, meu carnaval. Ah, que bom agora. E aí, mais alguma coisa? Guerreiros praieiros. O Aiken tá só no frevo ali, cantando baixinho, que é pra sim. Ninguém escutar. O carnaval de Pernambuco, de Recife e Olinda, é bastante diversificado, é por isso que eu gosto, né? Se a prefeitura de Olinda e de Recife quiser nos patrocinar, a gente tá aceitando. Opa, Fechando a propaganda aí. É, a gente até manda o Aiken pro carnaval lá, pra ser o nosso correspondente. É, né, cara? Eu com uma mochila cheia de dinamite. Eu tô né? Beep! acordei pra biritar o modelo. E aí galera, mais um Gabi Estática, mais um Bloco de Notas, eu sou o Flyfish, tô aqui com a Vivi. Olá! E aí Vivi, qual foi o resultado da enquete lá? Para quem não lembra, a gente chegou no empate. Quem venceria, Darth Vader ou Conan? É, foi o empate do primeiro lugar do top 5 de heróis contra o primeiro lugar do top 5 de vilões. Então, o resultado pra mim não foi surpreendedor. Nem pra mim. Quem ganhou, Vivi? Foi Darth Vader com 80% dos votos. É, é só o Aiken e os amiguinhos deles. Na verdade, eu acho que o Aiken votou todo foram dia. Foram 30 votos que a gente recebeu e 24 para o Darth Vader e 6 votos para o Conan. Então, o que mais a gente tem que falar? A gente recebeu um e-mail, Vivi. Então vamos lá ler o nosso e-mail mandado pelo Fábio. Fábio, que não é da nossa equipe. É. Olá a todos, sou amigo do Goldfield, Fabrício. Gold é o que participou do... Do Gavestática de Heróis de Cinema. Gavestática passado, que também escreveu seu fixo. Só pra situar o pessoal que pula os programas. Sim. E adorei o podcast de Heróis de Cinema. Ficou muito bacana vocês discutindo e tudo, muito bom. Gostaria de dar uma ideia. Poderiam fazer o mesmo para as séries. Os 5 maiores heróis e vilões de série. Acho que seria bem legal. Abraços, Fábio. É uma ideia legal. A gente já tinha pensado em fazer... Não se limitar em top 5 de heróis de filmes e... A gente já tava pensando em fazer depois de videogame, seriado, por que não? Pô, valeu aí, Fábio. Outras pessoas também podem mandar e-mail para... engavetados@gmail.com. Ah, só uma coisa sobre esses... Gavestática 16 e o 18, que foram os top 5 de vilões e de heróis, respectivamente. Foi uma coisa que eu achei interessante. Eu tava olhando aqui, enquanto a gente teve 7 comentários no Gavestática de heróis, a gente teve 52 no de vilões, né? Isso mostra que o pessoal gosta muito mais de vilões do que de heróis, né? Ou que isso mostra que os vilões causam muito mais polêmica do que os heróis. E pra finalizar, Vi, a gente tá com um novo parceiro a partir de hoje, e um pessoal que a gente tá fazendo jabá aqui, porque era amigo da gente, né? Então vamos fazer um jabazinho. É, que é o pessoal do Umbrella Media Center. É, nosso amigo Queimadinha. Burns. E a Karina. E visitem, tá? Aí a gente vai colocar o link, tá lá na nossa lista de parceiros aí. Um abraço, tchau. É, até a próxima, pessoal. Falou.